nós soubemos da notícia e que nos causou grande estranheza e também já alguma indignação. Eu, João Diniz, sou vilafranquense, natural, criado e residente em Vila Franca da Beira, e, portanto, a desagregação da atual União de Freguesias de Herval e Vila Franca da Beira, uma proposta que foi elaborada, aprovada e apresentada ao Grupo de Trabalho da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial da Assembleia da República, essa proposta foi aqui, eu repito, elaborada e aprovada em unanimidade por parte dos eleitos na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e praticamente por unanimidade também no quadro da União de Freguesias de Herval e Vila Franca da Beira. Portanto, esta unanimidade em que seja feita justiça à pretensão de Vila Franca da Beira voltar a ser freguesia autónoma, é aliás uma pretensão que corresponde pelo menos à larga maioria da população de Vila Franca da Beira e que não chocou ninguém que se saiba nas restantes povoações da atual União de Freguesias. Portanto, essa proposta foi feita, elaborada, fizemos aqui no nosso município, fizemos o trabalho de casa bem feito, a tempo e horas, e sem que tenhamos coisa, sem que saibamos, é a nossa convicção, aliás, que não cometemos nenhuma omissão grave e ainda menos alguma ilegalidade face ao quadro legal que está em vigor para a desagregação de freguesias a nível nacional. E, portanto, eu repito, com grande estranheza, é ainda já com alguma indignação que sabemos desta primeira decisão. É uma primeira decisão, em primeira instância, digamos assim, por parte de um grupo de trabalho específico que funciona a nível da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial. Ora bom, isto, como eu digo, ainda haverá tempo de pelo menos se tentar fazer revertir esta primeira decisão que foi tomada a nível de um grupo de trabalho, de uma Comissão de Poder Local e Coesão Territorial. Portanto, está também anunciado que a votação final em plenário da Assembleia da República das propostas que lá chegarem será essa. A votação final estará prevista para meados do próximo mês de janeiro. Falta muito pouco já, portanto. Mas ainda será possível, e eu repito, caso haja vontade política aqui dos eleitos no nosso município e dos respectivos partidos políticos com assento na Assembleia da República, ainda será possível voltar a considerar a desagregação da freguesia de Vila Franca da Beira. Só não será assim se esses eleitos, a maioria desses eleitos e desses partidos políticos, não o quiserem. Porque se quiserem, é possível. Falta, isto tem que ser, é tudo muito rápido. Até porque, da parte dos eleitos municipais, de Câmara e da Assembleia Municipal, há também uma forma de fazerem respeitar a sua própria vontade unânime, repito eu, em aprovar a proposta de desagregação da freguesia de Vila Franca da Beira, outra vez autónoma. E, portanto, esta condição, e eu volto a dizer, por si só, deveria ser suficiente para consideração favorável por parte dos deputados que fazem parte do grupo de trabalho específico para este efeito da desagregação das freguesias. Mas também nos cabe a nós, a luta de decisão e penso que indispensável para fazer reverter esta primeira decisão, no sentido que aquilo que nós queremos, Vila Franca da Beira, outra vez, freguesia autónoma. É a vontade da larga maioria da população, e é a vontade unânime dos eleitos das várias forças político-partidárias representadas na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e até na Assembleia de Freguesia da atual União de Freguesias. Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia da atual União de Freguesias de Herbal e de Utrecht. Portanto, nós vamos atuar, nós, Vila Franquense, vamos atuar para os órgãos municipais e Oliveira do Hospital, também para os órgãos da União de Freguesia, órgãos autárquicos, no sentido de cada um, no âmbito das respectivas competências e responsabilidades, fazerem aquilo que houver de ser feito para se tentar fazer reverter esta má decisão, esta decisão injusta, antidemocrática, tomada pelo grupo de deputados que fazem parte do atual grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial da Assembleia da República. E estamos esperançados que se consiga. E repito, é possível, caso haja vontade política para isso. Portanto, vamos à luta.